Volto, não volto. Até pra dor já perguntei se devo aceitar que sou ex e dar um rumo na minha vida e te apagar de uma vez. Por que te esquecer? Mas da boca pra fora, por que te esquecer? Nunca na história, pra isso acontecer, teria que morrer ou perder a memória. Que é? Essa é pra tomar todas, papai. Beijo nesse copo, eu tô na fronteira do volta ao volta. Até pra dor já perguntei se devo aceitar que sou ex e dar um rumo na minha vida e te apagar de uma vez.